Salve, salve, ouvintes do Circuito Fora do Eixo, Brasil, Sabará. Mais uma vez, telefone sem fio no ar, entrando a nossa quarta edição. É um prazer estar aqui direto da Casa José de Figueiredo Silva. Hoje eu tenho mais um participante local aqui. O tema dessa edição vai ser as artes plásticas. Vou conversar com um artista local aqui, Sérgio Pacheco, nosso amigo das antigas, vem fazendo um trabalho há muitos anos. Quantos anos já, Serginho? Aproximadamente quase que mais de 30 anos já, viu? História demais pra contar, né não, meu velho? Então, vamos falar sobre a cena local das artes plásticas, fugir um pouco do que a gente veio falando nos primeiros episódios, e entrar nessa parte. Vamos contextualizar um pouco, Serginho, queria que você falasse aí, o que você acha que tá achando aí das possibilidades atuais, assim, do cenário aqui da cidade, o que mudou, como que tá, assim, desde quando você começou a trabalhar até os dias de hoje? Pouca coisa mudou, o pessoal é muito conservador no que diz respeito às artes plásticas, né? E não tem muita mudança, mais de 20 anos que eu moro aqui, vamos dizer, uns 25 anos, e eu não vi nada de novo, né? É muito difícil você ver alguém... algum artista fazendo alguma coisa ligada à abstração, sabe? Escultura, não só o lado das artes plásticas, mas você vê música, do lado da literatura, da dança, sabe? Eu não sei, talvez porque a gente, por estar muito perto de Belo Horizonte, então o pessoal resolve fazer por lá e ficar por lá. Então tem muita gente explodindo lá fora. Agora, em termos de Sabará mesmo, a gente que consome a arte da gente daqui, produz aqui, consome ela aqui, vende ela aqui, a gente tem muito pouco resultado disso aí. A gente é um resistente, né? Quanto a isso, a gente está na resistência aí. Entendi. E você, como artista local, assim, na parte prática de convívio com outros artistas mesmo, existe uma mobilização entre vocês, uma articulação, alguma coisa desse tipo? O pessoal tenta mobilizar através de fazer uma... através de associação. Então essa associação é a maneira de estar todo mundo perto para conseguir as coisas com mais facilidade. Mas assim, você não vê uma afinidade. Você não vê uma afinidade. Você não vê uma coisa legítima, uma coisa, não é um trabalho engajado. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma coisa assim, é uma mesmice. O fato é que é uma mesmice. Todo mundo quer pintar paisagem, cidade histórica, todo mundo quer pintar florzinha, sabe? Quer pintar o óbvio. Então isso cria uma disputa. Quem, aquela coisa estúpida, né, de quem pinta melhor que fulano. Então, essa maneira de pensar, ela é muito, eu vejo, muito obtusa, né, estúpida para esse tempo de agora. Então é difícil a gente sustentar esse discurso deles. Aliás, nem discurso não é. Então, assim, não existe essa empatia, não existe uma união, não existe. Justamente por isso, porque a arte, ela está pulverizada aqui, não é uma coisa consolidada, não é uma coisa. Não tem novidade, não tem nada de inédito. Então, Serginho, já puxando esse gancho que você falou aí, a gente acabou fazendo uma introdução corrida. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho. Então, o que você faz para sair dessa mesmice? Como que você se apresenta, assim, para a comunidade e também não só a comunidade de Sabará, porque a gente está, inclusive, num programa de web rádio. Então, nosso âmbito é bem maior, assim. Eu acho que você está inserido nesse aspecto também. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, se apresentar seu trabalho, então. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Desde há mais de 10 anos eu coloquei aqui um ateliê de pinturas. Esse ateliê de pinturas não resume só nas artes plásticas, né? Seria pintura de quadro, talhas, seria escultura, né? Mas também eu faço serviço de restauração, placa, faixa. Se precisar de pintar um cachorro, a gente pinta. Se precisar pintar uma casa, a gente pinta. Então a gente tem que se virar mesmo. É um ateliê de pintura. Então aqui a gente tem que matar um leão por dia. Porque aqui nós não temos aquela coisa, nós não temos aquela exploração turística, sabe? Aqui já foi o tempo em que Sabará isso pulsava e as pessoas consumiam, vendia, produzia e consumia aqui mesmo, né? Por turistas, né? Estrangeiros ou nacionais e tudo. Mas agora hoje não. Se você não fizer, se o artista plástico ficar só nessa de pintar quadro, ele morre de fome. Uma, principalmente eu. Eu trabalho com figurativo, trabalho com abstração. É muito raro eu vender um quadro. Muito raro. Minhas pinturas estão encalhadas lá. Por quê? Porque eles acham, né? Porque o turista que vem aqui é o turista que quer levar souvenir. O turista quer levar o quê? Um potinho de pedra sabão, quer levar uma palma barroca. Eu não tenho nada contra isso, mas quer levar coisa que é fácil de carregar, fácil de pôr dentro uma bolsa. Então eles não querem, eles não vêm aqui para gastar. Quando eles têm que consumir mesmo, eles vão para Belo Horizonte, eles vão para o shopping. Entendeu? O turista aqui é aquele turista de janela, que não sai de dentro dos ônibus. Então, se eu for pensar, fazer uma coisa para ser consumido por turista, eu dou com o burro na água. Então, por isso que eu faço de tudo. Porque aluguel, água, luz, meu irmão, isso aí de cara já existe. Já tá tudo prontinho para mandar para mim. Então, eu tenho que me virar. Entendi, isso é uma realidade infeliz, né? Não, acho que não só de Sabará, mas de várias outras cidades do interior, até mesmo grandes capitais, tem muito artista qualificado, com um trabalho interessante e que fica no anonimato, ainda na peleja por outras questões. Também não só nas artes plásticas, né? Na música, tem muito isso, em outros setores também. A gente vem se encontrando às vezes, Serginho, na rua, na praça, comum, de Sabará, e a gente sempre conversando sobre as questões da internet e tal, você sempre se atualizando. Queria que você... Como que você vê esse mundo aí, sua inserção nesse mundo virtual, como que tá? Olha, é a coisa mais necessária que existe. A internet é uma a maior invenção do século, sabe? E eu me valho muito do serviço da internet, das coisas que existem na internet, do que eu tenho feito em termos de divulgação. Isso me ajuda muito. Eu posto minhas coisas em mais de 4 blogs que eu mesmo administro, né? E atualizo e tudo. Então tem um blog que fala sobre artes plásticas, que eu conto minha vida em artes plásticas, e tem um sobre restauração, que eu mostro trabalho já feito por mim, atualizados, né, e tudo. E sempre tem coisa para colocar. E tem um blog sobre poesia, sobre contos, sobre crônica, coisas que eu faço ligado também à literatura. Eu tenho sobre meio ambiente, né, eu preocupo com o meio ambiente da nossa cidade aqui, do mundo. E lá você vai encontrar coisas do mundo inteiro. E também tem sites onde eu mostro as obras mais recentes minhas e sites também de venda também do meu trabalho. Entendi. E já falando, pegando aquele outro gancho da pauta anterior que a gente conversou, que foi sobre a questão da união dos artistas, aqui no âmbito do Sabará você já deu posição, e nesse âmbito virtual, assim, você tem um link com outros artistas, é mais fluente? Ah, é mais fluente, é mais fácil. Porque isso é mais fluente, porque as artes plásticas tem muito aquela coisa de você do palpável, também que era a questão do palpável. Já tem artista que trabalha, faz certos tipos de trabalho que virtualmente fica mais, chega mais rápido as coisas, né? Fica mais fácil conectar com outros artistas. E isso é visível aqui em Sabará. Tem muita gente que se fica agraciado, né, por essas benesses da internet. Então, com o advento dessas coisas virtuais, então ficou muito mais fácil da gente se encontrar. O que é o comodismo, né? E sobre o seu trabalho atual, Serginho? Que expectativas do final do ano aí? O que você está preparando pro final do ano? Ano que vem, 2011, você está pensando no futuro aí? Às vezes alguma coisa para a Copa, né? Um evento gigante, assim, 2014. Fala um pouco aí desse futuro aí. É, eu tô meio descrente com essa coisa de... Eu sou um artista que eu não trabalho na base do eu não sei trabalhar sob pressão. Se eu estiver pensando em Copa 2014, eu estaria trabalhando pressionado para produzir alguma coisa de Copa. Eu estou muito descrente com isso. Eu não tenho tesão pro futebol, não, sabe? Eu pensei em outra coisa. Agora mesmo, recentemente, estou terminando uma exposição que está lá na biblioteca pública. Eu estou com um varal poético e estou com uma mostra também de artes plásticas com 14 quadros, né? Então, o importante para mim é estar em evidência, tá sempre colocando alguma coisa, não deixar aquela lacuna, sabe? Eu acho que o artista tem que desaparecer. Uns 10 anos atrás aí, eu costumava estar sempre em evidência, todo o ano inteiro. Eu fazia mais ou menos 3, 4 exposições no ano. Agora, eu estou fazendo no máximo uma por ano. Eu acho que é uma maneira de estar em evidência. Eu me cobro muito isso, sabe? Me cobro muito isso. Agora, para futuramente, eu não... Porque existe um gasto com isso, sabe? Existe um gasto e o espaço aqui, o espaço que a gente tem para mostrar o trabalho da gente, a divulgação é muito, muito precária, sabe? Então, quando você vai montar uma mostra, quando você quer materializar uma mostra sua, você tem que pensar em N coisas, você tem que pensar no custo que vai ficar, no material, no tamanho, do suporte das coisas, onde colocar, você tem que pensar em tudo. Porque depois que termina a exposição que você não vende, aquilo tudo volta para dentro de casa. Você não vai jogar no lixo, né? Você não vai jogar no lixo aquilo, então você tem que pensar muito para não ficar empilhar aquele monte de material. Entendi, legal demais, Serginho. Fora da arte, tem alguma coisa para finalizar aqui nosso bate-papo? Fora da arte, de artes plásticas, tem essa questão do sarau que nós temos aqui em Sabará, né? Última vez no dia... No dia 2, dia 28, nós apresentamos o teatro, nós enchemos o teatro, ficou lotado. E nós apresentamos o nosso sarau poético. Bom, na verdade, um sarau, ele é espontâneo, não é? Não tem aquela coisa de ensaio, não tem aquela coisa de apresentação. Mas nós usamos o nome sarau, né? Nós usamos o nome sarau só para ser um nome. Mas na verdade é uma apresentação que a gente teve, que incluiu teatro, incluiu música, poesia, né? Contação de causas, né? Performances de todas as ordens. Foi uma coisa muito bacana. Foram 2 horas e meia de duração. Bom demais, é isso aí. A gente pode ver que mesmo com muita dificuldade, as coisas vão acontecendo assim, na marra, né? Meio que de todos os lados, vocês fazendo sarau, buscando fazer a divulgação da forma que vocês conseguem. A gente aqui abre um espaço para isso também. E foi um prazer te receber, Serginho. Sempre que você quiser vir divulgar alguma coisa, bater papo, fazer outros programas, a gente tá de portas abertas aí, telefone sem fio, essa brincadeira, essa coluna semanal do blog Forceps. É isso aí, moçada, ouvintes. Eu conversei aqui com o Sérgio Pacheco, Serginho, aqui de Sabará. Essa foi a quarta edição do Telefone Sem Fio. Vocês podem acessar no conector.forceps.com.br ou no blog.forceps.com.br. É isso aí, eu sou o João Rafael, um dos membros do coletivo Forceps, da web rádio Fora do Eixo. Fiquem com Deus, até a próxima semana que vem, estamos de volta. Até mais. Conector apresentou.